Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. Centésimo, vigésimo, segundo programa. Lisboa já foi uma cidade divertida. Joaquim, o seu trator. Estamos com que estúdio. Agora mudamos aqui para o outro lado da rua. Continuamos no Olho à Brasa. O Joaquim continua a passear no seu trator cor de laranja. Um dia de 30 graus, o verão começou esta semana. 30, 34, acho. E pronto, estamos a começar a semana, é uma segunda-feira, hoje é quase em direto. Conversas da Abaladiça, número 100 e pouco. Será 120. Já? Sim. 120. Mas foram mais, porque repetimos aqueles três. Houve o programa zero. Houve um que eles se enganaram e repetiram outra vez. E depois, quando algum investigador daqui a uns anos fizer a história deste programa, ele que se preocupe com os números e nós vamos continuar. Os processismos. Esta semana também, este sábado, eu e o camarada Jerónimo estivemos na festa de aniversário dos 38 anos da Rádio Cova da Beira. Dos gajos que nos pagam para fazer este programa. E, portanto, um grande abraço para a Rádio Cova da Beira e todos os seus trabalhadores. Está quase a deixar a adolescência, a puberdade. O Miguel também estava a dormir nesse dia de manhã, também se baldou, porque esta vida agora do... Não era bem a dormir. É obra. Lá tinha que andar a dizer desculpas de farrapadas, mas pronto. Eles sentiram muito a minha falta. Não, na verdade, quem, o grande embaixador do nosso programa é o Jerónimo. Claro. Eu acho que podíamos já definir aqui isso, Miguel. É estas coisas de festas e medalhas e não sei o quê. Vai ser para o Jerónimo, que ele até não, gosta. Não, não, eu já sou castigado de ter que produzir os programas todos. Exato. Cada um com o seu fardo. Com o seu fardo, exatamente. Que não é o fardo. Não, o Jerónimo também faz um bom trabalho de produção a tentar juntar-nos o mais vezes possível para isto. E arranjar os convidados? Exato. Não temos tido convidados, porque também, na verdade, agora não dá está muito calor para cá. Quem é aquela trola gente? Olha, eu nem contigo, mas podemos convidar a Maria João. Olha, Maria João, hoje exatamente, a Maria João. Tu estás aqui há 150 programas. Eu não digo que é que sou gajo bom para arranjar convidados. Maria João está farta de nos aturar. A Maria João está farta de nos aturar. Hoje só veio porque havia petisco e foi enganada. Aliás, estamos aqui no Olho à Brasa. Aqui o nosso amigo Raul está a preparar ali uma picadinha, uma entremeada, uma esqueleta para comer aqui às 7 da tarde. Mas a Maria João, as pessoas já te conhecem, que tu, de vez em quando, passaste mais de metade destes programas a ouvir-nos e tu mais vais dizer algumas coisas. Quase todos. Então, gostas de cá estar, na Beira Baixa, a viver e aquelas... Mas eu acho que já contamos isso. Não. Ele é que contou não, sempre na voz quando dele. Quando estiveste com a Filipe, quando estivemos na... Pois, houve aquele programa na casa dos enfermeiros. Não. É isso mesmo. É a pergunta que se impõe. Gostas de cá estar? Gostas de cá estar? Não, então falamos do Iguipol, que mete a música do Iguipol. Ah, mas isso vai falar... Aqui um bocado, já lá vamos. Queres um álbum todo do Iguipol? Não, eu quero uma ópera do... É pá, cala-te lá tu. Hoje de manhã, quando ia para o fundão... Uma ópera de Wagner. Não, 80, Iguipol. É pá, nunca lembravas do Iguipol, pá. Pois não, então... Acho que é o rei que chama o leão, é... É, isso é o da Doors. Então, mas o Iggy Pop tem um nome assim qualquer... Da Iguana. Da Iguana. O camaleão é o David Bowie. O Iggy Pop... Mas eles estiveram juntos na Alemanha. Então, foi, ele produziu, o David Bowie produziu alguns... Produziu alguns... Agora tu curtes Iggy Pop? Gosto de Iggy Pop. E o David Bowie também, algumas coisas, não todas. Eles ficaram juntos ainda? Sim, aliás. Jeff, estás bom? É muito frio. Eles tiveram uns tempos em Berlim. É um calor, um frio ele estranho. Ele produziu e tocou em alguns do Iggy Pop. Quando foi aquela fase de Berlim do Bowie, o Iggy Pop foi de arrasto. Eu acho que eles andavam a comer um ao outro. O João, quem é que comia quem? O Iggy Pop ou o David Bowie? Devia ser o David Bowie, porque nessa altura era o Iggy Pop andava altamente agarrado ao cavalo. Portanto, devia ser, olha, eu arranjo cavalo e daí a peidola. Teve uma banda própria ou não? Era os Stooges. Stooges, exato. O clássico é o, então, é o proto-punk. É o pai do punk. É, pai, a música que ouvi na rádio... É o avô. É o pai. A música que ouvi na rádio... Todas as bandas se dizem influenciadas. Há 80 anos, na boa. Está à vontade. Então, nos anos 60... Stooges. Era um, qual era o grande hit do Stooges? Era um tipo qualquer. Tem vários. Tem o Now I Wanna Be Your Dog, que é aquela música que os Sex Pistols também tocam. E que usa o Search and Destroy. Stone Roses também tocaram esse. Há várias versões do I Wanna Be Your Dog. Sim. Era um tipo qualquer que era punk e estava as músicas que ele gostava. E eu vi, epá, eu já não lembro como é que eles chamavam. Paulinha! Isso era os Pesticida. Era os. Então o que é que isso tem a ver com hip hop? Não, porque eram as músicas que ele gostava. O hip hop gostava de Paulinha. Tem conhecimento profundo. Não era Paulinha. Passava férias na costa da Caparica. Não era essa Paulinha. Era do grupo punk. Alentejo. Não, Alentejo. Sim, português. Não há assim muitos. Há os censurados. Há uma banda punk do Alentejo. Mas há punk do Alentejo. Vários. Ainda agora trouxemos uma a tocar aqui à... Olha... à Covilhã. Olha, agora tive na semana passada estive a tocar com uma banda... Olha, é homenagem aos gajos, que eu gostei dos gajos. Por acaso são simpáticos. Uma banda punk dali de Viseu, o Zurrapa. Zurrapa? Não. Parece que... São boas pessoas, mas... Parece que... É o que eu estou a dizer, eu não ouvi. Parece que o Zurrapa não... São boas pessoas, mas... Falei do Zurrapa... Deixa-me um bocado a desejar. Não, é que eles depois tocam muito a tempo. Mas ele está sempre aqui a dispersar a conversa. E eu de contaminar. Eu estou forte de falar com vocês, queria conversar com o Maria José. Que era o Pó Grandão, sabes que é o Pó Grandão? Aquilo é o monólogo. O nome não é estranho. Ele veio cá quando foi uns 40 anos. Diz-me assim, é pá, estava a esperar que conversasse o Miguel. É, o Miguel está... Mas que é o Presidente da Junta? Não. Mas o nome Pó Grandão não é estranho. Então, Jerónimo, por que é lá? Anda aí uma celeuma, destruíram o fontanário em frente à tua casa. Destruir o quê? A fonte. Qual fonte? Aquela... Aquela não era fonte nenhuma. Aquela era um chafariz. Aquilo não era fonte nenhuma. Era um chafariz. Não era um chafariz, aquilo era... É uma torneira. Não era, pá. Então era o quê? Era uma coisa que deita água. Eu não quero meter esse celeuma escuro em ninguém. Eu fui... Quando fizeram aquilo, eu sempre fui contra aquilo. Contra o quê? A espinha, cara. É? Exato. Aquilo é a obra feia do Chico Espanhol. Como naquele... É? Era a obra do Chico Espanhol. É. Foi. Aquilo não tem jeito nenhum. Aquilo era uma homenagem a quem? Vê-se a descobrir que aquilo era uma homenagem, sabes o quê? À primeira banda que eu tive, aos Menidos. Lembras que aquilo tinha... que parecia o Menidos. Então, mas anda para aí tudo chateado. Não sei porque, já lá passaste. Já lá vais passar, vais-me levar lá. Tu agora vês a estrada, vês tudo. Ah, já não precisas... Mas aquilo não vão construir lá nada? Vão largar a estrada e vão lá por duas ou três. Duas autoestradas. Duas autoestradas. É pá, aquilo tinha jeito nenhum, desculpa lá. Aquela... Não tinha um jardinzinho ao lado, ou assim um banquinho para as velhotas? Se durante o ano se lá sentassem 20 pessoas, que era só o vizinho, de frente. Onde é que se assentava? Pronto, ok. Então, o camarada Jónimo não está para se meter nas polémicas. Não, não, terra, não, é pena, não, porque é sempre... Não, não, não. Se depois, não me meto em nenhuma. Passa cada mais 30 anos sem tocar em Valdir. Pois, e a última vez que eu toquei foi de Borla. E este ano vais tocar muitas vezes Borla? Não, ficam a saber, caros organizadores de festas, que o Jerónimo este ano não dá borlas. Se quiserem negociar alguma coisa, depende, liguem depende. Para. Eu agora vou agenciar, este verão vou agenciar o Jerónimo e aqui os Malões. Os Malões não precisam de se. Não precisa de agenciamento. Mas o Jerónimo sempre precisou. Os Malões não tocam nem em agosto. É isso é que eu acho bem. O quê? Não tocar em agosto. Os músicos deviam fazer greve em agosto para ver o que é que era. Sim, não toquei em agosto. Depois voltando à Maria José, então, mas gostas de cá estar? É verdade, voltando à Maria José. Já cá estás há quantos anos? Desde 2018. Até vieste de onde? Sintra? Sintra. Mais a Colares. Ah, tu és de menina de Colares. É uma colareja. Não, sou de Martins mesmo. Ah, então, mas de Colares é o quê? Era um... Era, pois eu, entretanto, comprámos uma casa até numa aldeia que se chama Selgueria. Euguiria? Sim, e depois a seguir na mesma rua chama-se Gigarós. Gigarós é um bom nome para uma banda... Não, houve uma banda... Folk punk. Era blues. Então que se chama lá Gigarós. Também é um bom nome para uma banda. Se for Martins. Espanhol, é especialmente. Farinha para eles, eu. Pois. E como é que era a cena musical nessa época? A tua cena não era logo punk, não? Mas por acaso começou muito cedo, porque na escola secundária de Mãe Martins já começaram a gostar muito toda a música alternativa, como eles diziam. A minha vida musical começou assim, quando apanhei negativa à música. Não havia aquelas tribos todas, punk, vanguardistas, surfistas... Os meus orgulhos foi ter apanhado negativa à música e ginástica. Mas eu tive rockabilly. Mas tive a melhor nota em educação em verão. Olha, ela tinha um ano de rockabilly. Sim, foi durante 2 ou 3 anos. Rockabilly apaixonou-se pelo meu. Agora é Betinho. Agora é Betinho. Ah, mas ela era rockabilly. Eu conheço muitos Betinhos que foram punks determinados na sua fase de... E agora são gestores de conta. Exatamente. Mas lá há muitos. Mas ainda mantém, às vezes, aquele saudosismo nunca exercido da, da liberdade. Os acessos de loucura. Exato. Mas ali o Meio Martins havia, Meio Martins ao Verão havia os Crise Total. E havia uma... Rádio Macau. Os Rádio Macau, eu apanhava muito a cena dos Rádio Macau. Podemos pôr uma música dos Rádio Macau. Então vá, Rádio Macau, qual é que queres? Eu te escolho uma e eu escolho outra. Eu adoro Rádio Macau. Já passou uma música dos Rádio Macau no... O Elevador da Glória? Sim. O Elevador da Glória, se já passou, foi o Azol. Como é o Azol. Eu estava a pensar nisso mesmo. Há uma delas que parece, os acordes iniciais, parece uma música dos The Cure, que é... Qual é? É essa ou onde? Pois, deve ser roubado. Achas que o Robert Smith veio gamar os Rádio Macau? Não. Pois é, meu artista, também havia os V12. Havia... Esses bros. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória tenho uma boa história sobre o Elevador da Glória. Queres ouvir, Jerónimo? Sim. Acho que vais gostar. Numa fase da minha vida, que há muitos anos, que eu morava em Odivelas e às vezes queria passar o fim de semana ao bairro alto, mas depois não queria ir para Odivelas. Então, descobri uma pensão hindu, meio uma espelunca, meio paquistanês, meio prostituição, logo ao lado do Elevador da Glória. Pagava-se na altura. Era a hora. Não, era à noite. E aquilo era fixe, até era limpinho, lençóis porreiros. Pagava-se para aí, ou o que responde hoje, para aí a 30 euros por noite. Então ia sair à noite no bairro alto, embezanava-me e depois, em vez de ir no 36 para Odivelas, ia para a minha. Para o meu hotel. Pensão na. A maior parte dos bairros. Havia ali um pipo show. Já havia. E depois aquilo era fixe, porque passava lá duas noites, então já conhecia ali os bares, a malta, aquilo já era tipo o meu bairro de fim de semana. E uma cena que era, adorava fazer era acordava ao sábado, tipo às 3 da tarde, e ia àquela cervejaria que há na avenida, que é a Ribamar, que é uma que faz assim uma esquina, comer um bitoquezinho, um pratinho de camarões e três imperiais. E depois voltava lá para a minha pensão a dormir uma grande cesta até às 11 da noite para reiniciar as noitadas do bairro alto. Portanto, o Elevador da Glória para mim é um sítio. Ou ia-se a pé que não se queria gastar o dinheiro para ir para o Elevador da Glória. Já fui a pé, já fui pendurado. Eu gostava era de ir às segundas-feiras. Eu quase todos os dias vi o Elevador da Glória. Pois ele ainda existe, agora é turístico, não é? É um passeio turístico. Deve existir, eu já não vou ao bairro alto há sempre. Eu não me lembro a última vez que fui ao bairro alto. Por acaso lembro, acho que de restaurantes novos, todos fancy e assim dos velhos clássicos há muito pouca coisa. É pá, eu ganhei para as aulas, havia sempre uma fila do Casas, eu agarrava lá aquela. Quando podia agarrar, não era só eu, ia tantos. Sabes aquela malta que no Facebook escreve no Jaquim Ambrósio, Universidade da Vida, não é? Que é para dizer que. Basicamente que é um espertalhão, mas que se formou na Universidade da Vida. Eu devia pôr lá, Universidade do Bairro Alto. Também eu. E ainda sou do tempo em que a Japanha era uma narça, ficava a dormir numa valeta e ninguém te fazia mais. Exato. E depois? Aquela coisa, aquela tia de perigoso. Sair ao Bairro Alto, para ir com 14 anos, às matinés do Jukebox, que era lá em. Tias um pacavo. Na Rua das Pretas. É. Oh, Santos Jukebox. Mas eu estive na Jukebox e não no Bairro Alto, quando era no Bairro Alto. Não, eu também, essa do Bairro Alto. A primeira que fui era o Arroz Doce. Ah, o Arroz do Pontapé. Quando havia o Pontapé na cor. E havia ao lado um que era o Afasta ao Bife. Yeah. E com viagenzinhas também. E isso porque o pessoal ia para lá. E as primas. E não deixavam os punks entrar no Frágil. Yeah, pois não, nunca entrava. Na altura o Frágil era uma cena muito seleta. Só alguns. Yeah. Havia ali dois ou três que eram conhecidos dos artistas e conseguiam. E era a altura que assim, tipo, grandes figuras da noite e reis da noite do bairro alto, assim desses do Frágil, era o João Peste dos Popular Art. Era tipo um príncipe da Renascença. Passeava-se lá. E ele era professor do secundário em Odivelas. De sociologia. Sabes quem são os Pop Del Arte? Não sei. Estava a dizer. Pô, então vai uma musiquinha dos Pop Del Arte. Também pode ser. Sim. Até para o Miguel ter que jogar. Não, já passa ponho, tudo. Eu escolho logo. Se eles tiverem uma música de 15 minutos, é o que eu vou pôr. Deve ter. Só para encher o chão. Alguma coisa a ler Rambo, meio bêbado. A falar do Gené. Exato. Da Lorde, que era o. Como é que eles chamavam? Lá do Herzog. E Rock and Roll. Foi muito ao Rock and Roll também. Fui, e quando começou a ir ao Rock and Roll ainda não eram os concertos, eram as matinés. As matinés, claro, que as matinés é que é mesmo. Em 1980, para aí, 80, 89. Os Pop da Lorde. Tens que muito ver. Os Pop da Lorde vieram ao Funão em 1991. O pessoal aqui deve ter adorado. Que eu toquei... Não! Espera! Era os reis dos vanguardistas. Eu toquei... Qualquer vanguardista com camisa de cor de cópias puxada, ou todo vestido de preto, dá-se pode lá, acaba o meu já tivesse de uma. Até é engraçado, era, porque nessas alturas... A Senhora da Juventude, e quem tocava? Se calhar o pessoal tinha eu, mais curiosidade. O Porto da Larte e o... Já era para 2000. Já era para 2000. Nessa altura e antes, nos anos 70... O único que eu fui eu. No sábado à noite. 25 de Abril. Na piscina, nas piscinas naquele, onde estava agora. Lembra-se que havia lá um ringue. Sim. E depois havia aquela coisa. E havia lá uns concertos à noite. Exatamente. Sim. E chega lá a polícia por causa do barulho que havia, por causa do hospital, que o hospital do Funão funcionava. Só tocava os lados. Ah, os papel lá não tocaram? Não, eles eram para 2000, tocaram outro dia à tarde. Matiné. Ó, João! João! Matiné. Mas claramente um gajo pensa nessa. Da piscina. E agora é um bocado retrógrado receber aqui uma banda de rock alternativa. Mas nessas alturas, no final dos anos 70, eles tinham curiosidade, porque viam naquelas vistas, falar lá, das primeiras bandas punks, os aqui do rock e os feiscas, vieram todas tocar, e Sabegal, Guarda, Fundão. Porque havia público para isso. Havia os bairros filialistas, eles contratavam essas bandas, tinham curiosidade em ter aquilo que se falava. Há dois grandes fenómenos para isso, que é, um eram os programas de rádio, o Som da Frente e o... Sim. Pá, o Som da Frente levava... Depois era a música e som, e o Mundo da Canção. Trazia tudo, e o Rock and Stock era mais... Era o outro também do António Sérgio, que era o Fundo da Frente, e tinha o outro. Depois teve o Lança-Chamas, mas isso foi depois do metal. Mas ele foi o. Ele foi provocado. Estamos a falar de uma altura que não há internet, discos. O Rock and Stock é o Luís Filipe Barros. Isso é outra onda. É outra onda. E a única. A grande divulgação era na rádio. E depois a rádio. Rotação. Ele tinha o primeiro, era a Rotação. A Hora do Lobo, isso foi. O Rolls Rock. Depois. Rotação, Ross Rock. Pá, eu lembro que eu andava na. Eu andava no liceu e estudava para os testes a ouvir o Som da Frente. Eu também, e gravava. Pai tinha um gravador de bobinas e gravava aquilo tudo. E era fixe, porque eu passava discos inteiros. Exato. Já ouvi discos dos Blitz. Blitz, graças. Primeira vez que ouvi Blitz foi no Som da Frente. E passou o álbum inteiro. E havia aquele programa que eu tinha gravado. Como é que ele chamava? Vendia discos. Mas antes disso havia a Bimotor. Na Bimotor, que era nos restauradores. Mas o primeiro sítio onde o gajo ia comprar discos cá, primeiro havia pessoal que mandava vir da Gema Records de Inglaterra. E primeiro foram os gajos que. Eu lembro quando andava no Liceu de São João do Estoril, havia lá um. Tinha lá um gajo, não era da minha turma, mas conhecia que o pai dele era. Havia piloto de aviões, então trazias. Então, na semana em que saiu o London Calling dos Clash, já catava. E o gajo. Olha, esse é um dos meus primeiros álbuns, o London Calling. Os primeiros álbuns físicos que tive e que havia repetidas vezes, e acho que também podemos pôr aí uma dos Clash agora. Do London Calling. E tinha também, era o London Calling e era o Sandinista. O Sandinista era de quem? Sandinista é dos Clash. É dos Clash também. É o álbum seguinte. Por exemplo, ele aqui, eu comprava discos, também era de uma geração um bocadinho anterior, claro. E eu lá em Odivelas, a cena era cassetes gravadas, era tipo mas mercado. Mas nós também fazíamos isso, era, não se fazia para fazer mercado, era mais trocas. Mas havia na Rua do Carmo. Mas havia na Rua do Carmo. Sim, a discoteca do Carmo. Que era uma pequena... Tinha importações. Tinha este comprimento. Tinha importações, havia lá crampes e cenas. Não havia lá nenhum. Tinhas que comprar o disco que vinha selado. Eu tinha um... Não ouvias. O meu grande tipo educador musical na altura tinha pai 14. Era o Pajó, que era o meu amigo que pedia para ir 2 metros e era catequista. Era catequista e fumava ganso. Era fruta das vezes do Chiado. Catequista. Um bocado mais abaixo. Catequista, sim, mas ainda era sempre todo vestido preto. Apanhava-os. Sempre a fumar ganso. Mas cá acho que ainda existe. Só que agora é só a cena dos... Mas a cena dele é que... A irmã dele estava em Inglaterra e mandava-lhe cassetes em Inglaterra. Portanto, o gajo era tipo... Mas é mesmo a discoteca, ainda tem discoteca. Só que agora é só fato, pois, tipo, aos cabos. Ouvi cenas novas, tinham saído em Londres e não sei o que. A irmã mandava-lhe cassetes gravadas, cenas que ela estava a curtir, ela estava a estudar em Londres. Pá, e o gajo era tipo o guru de Odivelas, o gajo que mostrava primeiras músicas que ninguém tinha ouvido. Eu com o meu irmão, porque eu tenho 21 meses, o meu primo pediu a casa emprestada dos meus pais para fazer umas festas de passagem de ano. Então eles eram de artes e tinham um amigo muito estranho, botas de tropa, todo rapado. Yeah. E nós ainda não éramos mesmo putos. Então começámos a sair com ele para o bairro alto, que ele era mais velho, e fomos também a todo lado, às jukebox e a todo lado. E ele é que nos mostrou a BD e as músicas. Yeah. E a partir daí começámos a gostar. O meu irmão depois virou-se para o rockabilly e eu continuei a ouvir coisas estranhas. Yeah. Mas rockabilly também não é. Sabe o que é que a gente dizia nessa altura, os punks? Escrevíamos nas paredes e dizíamos rockabilly para a Sibéria. Mas muitas vezes confiamos. Mas depois fizeram as pazes o rockabilly. Um gajo usava, mas não tinha grande problema, até se usava bem. Era primeiro problema que houve entre os punks era com os metaleiros. Era, isso foi a primeira grande batalha. Para começar a aparecer os primeiros metal bands. Ao contrário, não, metal já havia antes. Já havia, sim. Já havia. Mas depois havia aquele convívio todo ali no Gingão, que se juntavam aquelas três. Gingão! És a puta da confusão! Biqueirada e mocha. Eu estava a ir às segundas-feiras para o Marão, porque eles tinham pipocas e depois ia para o cinema, a jantar era pipocas. O Marão pagou. Yeah. E depois ia para o King ou para o Quarteto ver filmes. Yeah. Não, era a Minhota, que era um bocado mais acima. Eu ia bem ao Quarteto ver filmes. Era o... Também eu. Quarteto e o King. Também eu. No outro dia descobri que o dono do Quarteto, como é que era a história, o Pedro Bandeira Freire, já conheci. Eu sim. É pai de um gajo que fez aquilo. Sabes que filme é? Estou-me a lembrar do filme que lá vi. Aquele do depois do. Que era dos flippers, que era o do Roja Daltrey. O Roja Daltrey. Viu lá? E eles faziam uma cena, o quarteto às vezes fazia tipo umas maratonas de cinema. Eu fui a essas maratonas. E que era espetacular, que era estar a noite toda, vias tipo. Por acaso ia muito ao quarteto. E o bar era fixe. E ali uma namorada que morava num prédio mesmo em frente ao quarteto. Foi o início da de sala. Mais velho, comecei a ir àquele bar lá do outro lado da rua, que era aquele do... Como é que ele se chama? Também havia ali a casa de tomar. Primorosa, foi o início das salas pequenas. Não, a Primorosa acho que nunca fui. Mas havia ali mesmo junto ao quarteto, era a casa de tomar. Falei uma fase que era o quarteto, era assim meio alternativo, mas ainda aceitável. E depois era o King, que era só para a parte de trás da... Era só o cinema mais, digamos, checoslovaco. Mas era... ia-se muito mais ao cinema, eu lembro quando... Mas eu gostava de antes disso tudo, ia todas as semanas ao cinema de Oeiras apanhar aquelas sessões da noite, o karate e dos filmes de terror. Eu via, ia... Depois o gajo vinha de lá ao processo, vinha a pegar fogo aos caixotes de lixo pelo caminho da casa. O Dom Joaquim da Maia tinha a plateia e tinha o balcão. Os gajos estavam na plateia e tinham que levar um carapuço. Começava lá o pessoal a mandar... Então, lá no cinema do Oeiras também, as carretas, íamos tudo, queria ir tudo lá para cima, para mandar as carretas, a dar a cuspir, os gajos estavam a cair. Eu tive aí uma fase muito, ainda durou muito tempo, porque tinha duas coisas, ou me tornava alcoólico ou cinéfilo, porque comecei a... Pá, ia sair à noite, já estava bêbado às 11, então comecei a dizer, não, vou às sessões da meia-noite, vês um filmezinho até às 2, e só depois é que ia para a noite, porque aquilo já não me variava tão totalmente. E foi graças a isso que não me tornei alcoólico e que vi centenas de filmes. Sim, para já não, porque ainda não conheço os sinais e ainda não. E agora eu também não posso. Prisão. Por razões óbvias, é verdade. Ah, mas o Lisboa já foi uma cidade divertida. Foi. Eu já também era mais. Eu também gostava. Mas era mais divertida. Um gajo é novo, estás a ver? Agora depois para adultos. Estou em Lisboa até aos meus 30. Ao fim dos anos 90. É, foi como eu, foi como eu. Nitidamente, exatamente. Tipo, fui quando lá passei a minha juventude. Fui quando lá passei a minha juventude. No Caixo 3, já não assinava. Era fixe, não era perigoso, não tinhas nada. Era perigoso onde eu vivia. Agora apanhas turistas, mas nunca tens a sensação de ser. Que é, por aí é que as mais rotas eram as putas. Exato. Se metesses com elas, de vez em quando uma. Mas sabes. Mas tu sabias onde é que eram os sítios que elas estavam. Os tinha tudo. Não, estavas a fazer barulho e era pai, tudo a mandar baldes de água. E conseguias sair à noite, uma noitada como deve ser, e comer e beber copos e tinhas dinheiro para isso, não é? Como hoje que os putos têm que comprar garrafas para. A dizer, não, também era perigoso era a polícia. Ias para a esquadra de barulho e ias lá levar umas bolas. Sapas no quem? No focinho. A mulher do Dita, a Joana. A Joana tem. Ah, pois é, aquele carro. Temos que ir para o Dita, era tão fixe. Porque os polícias de Dita. Ela disse, pá, aquilo era tijoso. Eu fui. Olha, se calhar o melhor, eles às vezes vêm aqui jantar. Telefone? É, não, agora não, porque eles estão lá à miúda, mas um dia combinamos aqui assim. Eu veio uma vez uma chapada. Para a semana. De um polícia no Largo Camões, porque estava aos beijinhos com uma mina. Três programas, não é verdade? E tem mais música. Uma vez um chapadão de um polícia desses de bigode no Largo Camões, porque estava lá a namorar com uma miúda nas beijocas. O gajo chegou lá, eu não quero isto aqui, pá! Levaste logo um sapadão. Era a polícia de costume. Ei, quando o gajo já parou, o pior que podia acontecer é disparar a esquadra de bairro. Passavas lá à noite a levar no focinho. A levar no focinho com listas telefónicas, que era para não deixar marcas. Eles estavam-se a cagar, deixavam todas as marcas. Agora são mais cuidadosos. Agora são mais cuidadosos. E adoro sapas no... Mais uma música. Havia um bofe muito conhecido no Bairro Alto. Não, essa já toda a gente tinha medo. Que chamavam no nome de guerra era o Porco. Que é quando apanhava alguém para levar lá para a esquadra. A esquadra agora tem mudou de sítio, agora é ali à frente onde era o bar do. Tenho um amigo meu que não posso dizer o nome, um dia entrou nessa esquadra do Bairro Alto, que tinha sido assaltado, andou à porrada com os assaltantes e apareceu na esquadra meio bêbado e meio ensanguentado para fazer queixa. E a primeira coisa que o polícia na recepção faz foi dar-lhe uma esfregona e disse: limpa-me essa merda, sou um porco. E esse meu amigo pegou na esfregona e desatou a dar com ela no bófia. E portanto, depois teve lá uma sessão, claro, uma sessão espiritual. Era o caixa dos cães, era. Ainda ficou mais ensanguentado. Era a Feira da Lara. Sim, também fui. Feira da Lada. Lá comprei umas botas. Mas saíste da Feira da Lada e ias para baixo a fazer tropa. Porcaria. E eu comprei aquela coisa do correio. Uma, deve ter sido a primeira hamburgueria, que era nas portas de Santo Antão. Os espangos iam para lá todos, já guardar aquilo. Estamos a falar, jovens ouvintes com menos de 40 anos, de um tempo em que não havia hambúrgueres. Um hambúrguer era um acontecimento especial. Nem telemóveis. Nem sei como é que a gente vivia. As pessoas ligavas, combinavas e estava combinado. Exato, ninguém falhava. Não, não era como hoje. Não. Precisavas de um amigo e ias ter com ele. É pá, está-me a doer. Bom, mas é assim, há coisas que não mudam na vida. Eu também, os meus amigos, combinávamos isso, não tínhamos telefone, portanto era às 9h30 lá no Café Bom Sucesso em Odivelas. E a lenda era que eu nunca aparecia antes das 10h30. Porque, aliás, muitas vezes combinavas as coisas de boca porque os teus pais nem te deixaram pegar no telefone. Encontrávamos a malta toda. Era no Lixatel. Então vá, mais uma música desse tempo. Também lembro-me um primeiro concerto de uma banda que me impressionou na altura, que eu curti, depois caguei um bocado, que era os Mão Morta a tocarem Louros, num famoso concerto que incluiu o Luxúria Canibal, se autoflagelou com... Isso foi no Rock and Roll. Não foi nada, foi em Louros. Foi no Rock and Roll. Então eu vi em Louros. Ele também se cortou no Rock and Roll. Fez assim uma golfada, uma facada no joelho. Se calhar tomou-lhe o gosto. Como a granada, sempre cheia de hematomas. E curiosamente, no outro dia, aqui no Picadeiro, nesta festa do Picadeiro Art Studio, não sei o quê, fizemos lá um estúdio de podcasts do Jornal de Fundão, entrevistar uns gajos, e estava lá um gajo da formação original dos Mão Morta, que agora não me lembro o nome, que é o teclista. E então ele contou que na altura eles tinham a possibilidade de assinar um contrato com uma editora, que era a única, que era a Valentim, não é? Carvalho. Sim. Universal. Havia a Polygram também. Por causa daquelas Noites de Budapeste, que foi o seu grande. E depois não quiseram, porque cada um. Mas o primeiro gajo que tinha aí independente, que editou os Chutes, e acho que até editou os Mão Morta, era um gajo que tinha uma loja ali na Baixa. Uma loja assim toda modernaça que editava discos, que agora não lembro do nome da editora. E ele é que editou. A editora depois do João Pesco. É? É a Mão Romanta. É a Mão Romanta, exato. Que é os Corações Felpudos, que é o primeiro álbum, é o segundo álbum deles. Estamos aqui numa revivalista, pá. Eu lembro-me. Não se ouvia nada mais, tu passavas a qualquer lado, em Lisboa, as discotecas que vendiam discos. Lembras-te do Cheap Trick? Bem fixe. É? O Live at a Bodacam. I want you to... Epa! Eu tenho esse álbum. Aquilo... Epa, mas aquilo... Sempre fica. Tu tens uma coleção grande de discos. É assim, eu... Não, tu não gostaste disso, do Cheap Trick? Não lembro bem. Eu pode-se pôr. Tinha uma grande coleção de discos, só quando me separei, a minha ex-mulher, apesar de não ter comprado nenhum dos meus discos, achou que era propriedade. Eu assim, só para não me foder a cabeça, disse, toma lá. Aliás, na altura disse, fica com eles todos só para ela não me foder a cabeça. Mesmo assim, tiveste sorte, porque eu tinha um amigo meu, quando se separou da namorada, ele tinha os CDs todos dela lá em casa, era uma quinta em Tomar, e ele era caçador e passou-me uma tarde inteira a dar tiros aos CDs. Também às vezes é por coisa, eu achei, olha, eu não quero nada, fica lá com essa merda toda. É, desprendimento. Mas depois ela lá disse que andamos ali a coisa, mas também... Mas tenho uma grana. Estava à falta de escolher uma música. Tenho mais livros que discos, mas pronto. Tu escolheste, ele ainda não escolheu. Agora tu não estou a chover. Quero ouvir os opinião pública, sou um puto da rua. Sou um puto da rua. Vivo no esgoto da cidade. Gostas de grandes prosadores portugueses. Também é o único tema bom que tem. Yeah. Este. Então pronto, acho que isto... Então, continua. Que isto... Não, mas estava faltam a fechar músicas. Um programa. Deixa eu ver. Ouve lá. Então, já falaste de rádio. É a altura, caros ouvintes, de dar-nos ao dente e despedimos com amizade até ao próximo programa. Agora, acabamos com a música que fala sobre a picanha. Picanha, uma música sobre picanhinha. Não sabemos, mas vamos descobrir. Uma da Ivete Sangalo. Poeira! Alguma música falta brasileira que fale sobre picanha assim fixe para a gente passar sobre picanha? Picanha? Creio que não. Tem, ah, não tem sim, tem. É, uma que fala sobre churrasco. Então qual é? Churrasco é com chimarrão. Cantando atrás de mulher. É disso que o homem gosta. É isso que o homem quer. É muito mais. Tá feito. Isso agora é googlar. Quem é que canta isso? Quem é que canta isso? Isso é do. Do Roberto Carlos, não? Não. Esse vem aí. É do Gaúcho da Fronteira. Eu acredito. Tu és do Nordeste, não é? Não, Minas. Minas. Sou Mineiro. Minas foi. Não foi onde foi o rapaz. Ah, não, isso era. Não é melhor pedir uma garrafa tinto? Não, já, vim da casa. Quero uma cervejinha, uma imperial. O nome da canção é Disso que o Velho Gosta e é do Gaúcho da Fronteira. Muito bem. Gaúcho da Fronteira. Vai passar. Então um jarro tinto. E uma imperial. E tu não queres mais um... Eu quero uma cedo. Epá, isto foi uma excelente ideia. Quem é que teve esta ideia? Boa. Boa. Foi a... Fomos nós. O número da amizade e convívio das donas por ter chegado. Conversas da Abaladiça. Um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton. Todas as segundas-feiras,